Hoje é segunda, 24 de outubro de 2005, está entrando no ar mais um episódio de Aline Multicam. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvinte. Muito obrigada pela companhia em mais um programa. Uma coisa interessante de gravar podcast é que, de repente, a gente se acostuma a ouvir a própria voz. No início é muito estranho para todo mundo, né? Mas só depois de 10 programas é que eu percebi que eu já estava me ouvindo com naturalidade. Podcast. O nome tem lá seu apelo, mas eu confesso que não morro de amores, não. O MP3 Player eu chamo de radinho, o pessoal aqui chama de iPod. iPod definitivamente é uma coisa que ele não é. Bem, ontem eu dei uma olhada na revista Info, que meu irmão é assinante, e a Info de outubro traz na capa recursos de áudio, mixagem e podcast. Na matéria, eles deram uma página inteira para o Maestro Billy, que, aliás, me deixou envergonhada pela minha infraestrutura, ou melhor, pela minha falta de infraestrutura. No momento, eu estou com um microfone sem base, ele está fixado numa reentrância da mesa e cai toda hora. Que vergonha. A matéria fala sobre Podsafe Music. Eu prefiro a Unsafe Music. O que eu faço é editar a música e tascar uma vinheta. E com muito remorso, porque eu me lembro de quando eu era adolescente e odiava que as rádios fizessem isso. Na matéria há um tutorial chamado Podcast Sem Mistério, com 2 programas de edição de áudio e apenas 37 passos bem simples. Eu posso dizer que se eu tivesse lido aquilo antes de começar a gravar, eu estaria até hoje escrevendo blog. Caramba, não aguento mais esse microfone caindo. Que coisa horrorosa. Vai, intervalo musical. Com vocês, o argentino Luciano Pereira. Pra você, querido ouvinte. Quero que te quedes comigo. Aí, vas dejando flores por el camino. Al son de tus pasos al caminar. Para un suspiro quedo encandilado contigo por esa dulzura de tu mirar. Dime por favor hasta cuándo pasaré las noches soñando, cuánto más tendré que esperar tu amor para echar las penas del corazón. Quiero que te quedes conmigo para despertarme con tu calor. Quiero que te quedes conmigo para enamorarte con mi canción. Clavadito en mi alma como un puñal. Quiero que se cumpla mi sueño de tu corazón ser el dueño, para darte todo y un poco más, para echar las penas del corazón. Quiero que te quedes conmigo para despertarme con tu calor. Quiero que te quedes conmigo para enamorarte con mi canción. Pasaré las noches soñando, cuánto más tendré que esperar tu amor. Quiero que te quedes. fazer podcast não é muito diferente de fazer blog. Aqui tô eu de prova. Mas ainda dá um trabalhinho. 2 dias antes de publicar o feed, eu nunca tinha ouvido falar em feed, RSS, XML, agregador e outros palavrões. E apesar do podcast estar se espalhando, ainda hoje não encontrei um tutorial que trate o leigo com carinho e compreensão que a gente necessita. E que nada disso é novidade, né? Só que quem já conhecia antes, ou não tem tato ou paciência para ensinar o caminho das pedras. Eu até entendo, a pessoa desbravou tudo sozinha, agora vem outra, como é que é, como é que faz, o que, que eu faço? Não é só questão de boa vontade, às vezes é difícil. Eu tenho uma filha pequena e eu sei o quanto é difícil ensinar a ler. Eu tenho toda a boa vontade do mundo, mas é uma coisa difícil. Bem, o que eu vou aprendendo, eu vou lá no jornal do Multiply e publico numa linguagem for dummies, acessível para leigos como eu, mas com aquela ressalva, como um dos adesivos de para-brisa. Não me siga, eu estou perdida também. Don't follow me, I'm lost too. My English too bad. Eu recebi uma mensagem muito carinhosa do Alexandre Sena. O microfone não caia. Parou. Eu vou botar mensagem aqui pra vocês. Oi Aline, aqui quem tá falando é o Alexandre Sena. Eu tô gravando esse áudio e-mail pra dizer que tô curtindo muito ouvir seus podcasts. Gosto da maneira despachada, bem alegre com que você comanda aí o seu show, seus podcasts. E mando um parabéns pra você e um grande abraço aí pra galera do Rio de Janeiro. Até mais. Puxa, Alexandre, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz em saber que você está curtindo. Eu sou ouvinte do seu podcast, fiquei impressionada com o seu cuidado. Ele tem a versão para banda larga e a de conexão discada, que é essa que eu baixo porque a minha banda é larga, mas o meu radinho tem sérias restrições de espaço. E o endereço é meio chato falar, né? Mas é alexandresena.jor.br. Eu vou publicar o link também no Multiply, nas descrições do programa. E dá uma gugada que vocês encontram fácil. Muito obrigada mesmo, Alexandre. Mais um intervalo musical e agora com vocês Molotov, um grupo mexicano que canta em Spanglish e trata das relações muito amigáveis entre os imigrantes mexicanos e os seus amigos americanos. Com vocês, Frijoleiro. Aí, yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Olha só que notícia maneira, essa eu vi na Info também, de outubro. Som do teclado revela senhas. Cientistas da Universidade de Berkeley descobriram que a gravação do som das teclas pode revelar senhas e textos confidenciais. Em 10 minutos de gravação do áudio do teclado, é possível recuperar 96% das informações digitadas. Coisa de filme de James Bond? Não, senhores. Isso está muito mais para MacGyver. Todo mundo que viu o incrível MacGyver já sabe disso há muito tempo. Ah, já que eu estava falando no blog, então eu vou juntar as duas coisas. A partir de agora eu vou escrever no jornal Multiply e gravar o som do teclado, economizar minha voz para o podcast. E aí o que aconteceu? Não deu certo porque eu apertei alguma tecla e parou a gravação. fim da brincadeira. Agora sim, eu vou falar sério, prometo. Notícia do canal Sur Web, da Andalucía, uma comunidade autônoma espanhola. Vou ler em português, claro. Um grupo de estudantes apresenta uma pesquisa sobre os efeitos da música em ratos de laboratório. Eu sabia que a música amansa feras, mas que ajuda a emagrecer a novidade. Na cidade espanhola de Molina, houve um congresso de jovens pesquisadores e um dos trabalhos demonstra o efeito da música nos animais. Canto gregoriano emagrece. Ah, agora eu descobri a razão por trás dessa moda. Heavy metal provoca hiperatividade e música latina provoca desidratação. Não se sabe se os efeitos são os mesmos nas pessoas, mas pelo sim, pelo não, eu recomendo que vocês bebam um copo d'água antes e outro após no meu programa, tá? Eu fiquei muito intrigada com essa história de efeitos das músicas nos ratinhos e eu descobri que eles não só ficam hiperativos, desidratados, em forma, gostosões, como também cantam. Então vou demonstrar para vocês alguns trechos de músicas cantadas pelos ratinhos. Parede, de volta. Essa semana rolou um estresse. Flávio Briatore não gostou do meu comentário sobre o We Are The Champions no Multiply. Eu disse que era muito óbvia, mas coloquei a música na lista, só que ele reclamou horrores no meu ouvido e eu acho que você já foi mais humilde, tá, Flávio? Mas vá lá, tá bom. A Renault ficou com o título dos construtores, tem que respeitar, né? Há quem diga que a McLaren é melhor, que vocês não sabem o que é Urucubaca, mas então fica combinado assim, Flávio e Fernando levaram o caneco sem dispor do melhor carro do grid, que já é um feito espetacular, que merece todo o nosso respeito, tá? Tem que respeitar. Com vocês, Fernando Alonso assassinando We Are The Champions. Thank you. agora uma externa que não é bem uma externa, é interna. Eu já fui parar em tudo quanto foi lugar pra gravar esse podcast, mas essa é a primeira faixa de dentro do banheiro. Ah, gente, o banheiro é o cômodo com a melhor acústica de uma casa, né? Outubro é o mês de aniversário da Dani. Daniela Rivarola, minha querida abelhinha. A Dani é criadora do Fórum Cultura Latina. O primeiro blog em português sobre música latina que eu conheci foi o finado Espadas de Serpientes, dela. Ela então se uniu ao Eduardo, já que são dois cinéfilos, e eles criaram um fórum que já deve estar na sua quarta ou quinta edição, contando com a minha. Bem, lá a gente conversa sobre cinema, música, literatura, TV, esportes. As meninas gostam muito de futebol, só que a palavra talento para elas tem vários significados. Eu escrevo mais sobre música. Pouca coisa sobre Fórmula 1, lá eu comento vagamente isso porque a Espanha tomou o poder. Mas as meninas acham que o Kimi e o Bozo são os mais talentosos e nisso eu tendo a concordar com elas. Mas os latinos mais talentosos do mundo são Gabriel Garcia Bernardo e o Crespo, um jogador de futebol que eu não conheço muito bem. E eu acho os dois horrorosos, mas eu sou voto vencido, né? Há quanto tempo, hein, Dani? Uns 2 anos. Quando eu cheguei ao fórum, dei de cara com a Dani e seus posts em caps lock. Se você acha, dona Daniela, que eu já te contei todos os meus dramas por eles, saiba que faltou um. Eu tenho trauma de caps lock. Há 2 anos que eu acho que talvez eu não vá me dar bem contigo e há 2 anos a gente está uma do pé da outra. Nesse último ano você aprendeu uma lição e me ensinou várias. Eu quero te desejar feliz aniversário e saiba que você não vai se livrar de nós, coristas, nem que você queira. Agora, que música eu toco pra ti, guria? A banda preferida da Dani é o Ataque 77, a minha legião. E agora, Dani, como é que a gente resolve mais esse impasse? Aí, deixa eu... La estupidez de todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes sin escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar Eros y Tánatos, Persépolis y Hades. Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades. Vamos, conmemoremos como idiotas, cada febrero y feriado. Todos los muertos en las calles, los muertos por falta de hospitales. Vamos a celebrar nuestra justicia, la ganancia y la difamación. Vamos a celebrar los preconceptos y el voto de los analfabetos. Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos, quemadas, mentiras y secuestros. Nuestro castillo de cartas marcadas, el trabajo esclavo, el pequeño universo. Toda hipocresía y toda afectación, todo robo y toda indiferencia. Vamos a celebrar las epidemias y el hinchado festejando el campeón. Vamos a celebrar el hambre, no tener a quien oír y nadie quiere amar. Seguir alimentando las maldades. Vamos a gastar un corazón. Vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos. Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal. Vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera. Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad. Dejar la envidia, la intolerancia y la incomprensión. Vamos, protegemos la violencia y olvidemos a nuestra gente que trabajó honestamente la vida entera y ya no tiene más derecho a nada. Vamos, celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia, nuestro desprecio por educación. Vamos, celebremos el horror de todo esto, con fiesta, velorio y cajón. Está todo muerto y enterrado ahora ya, que también podemos celebrar la estupidez de quien cantó esta canción. Es la verdad que me libera. Basta de maldad y de ilusión. Ven, amar es una puerta abierta. Va llegando la primavera. Nuestro futuro comienza. Ven de lo que viene. Ouvinte entrou em contato. Outro Alexandre, o Alexandre Santana de São Paulo, me mandou um scrap. Quem prefere se comunicar via Orkut, procura lá Lili Rodrigues, Lili com Y. O Alexandre pede uma ajuda com feed, que eu vou escrever tudinho lá no Multiply. E ele também fala da minha opinião sobre Rubens Barrichello. E eu não tô bem certa se foi algo que eu falei ou algo que eu escrevi. Até na comunidade Rubinho da Bari eu entrei e escrevi lá, morrendo de medo que me desmascarassem. Olha, Alexandre, eu acho sim o Rubens um grande piloto, e o que me incomodou mais esse tempo todo foi a sua postura acomodada. Ele deixava transparecer que não gostava do tratamento que recebeu da Ferrari, mas por outro lado sabia que estava na melhor equipe. Para mudar esse tratamento, só lhe restava vencer Michael Schumacher. E ele sabia também que isso não ia acontecer. Então ficou naquela, né? Tá ruim, mas tá bom. Com a carteira recheada. Na minha opinião, ele fez uma boa transferência pra Honda, mas podia ter saído antes. Mas o dinheiro falou mais alto. E outra coisa, Alexandre, eu não torço pra piloto pela nacionalidade. Eu torço pra quem está na minha equipe. Atualmente, Mark Webber e no próximo programa eu te digo o nome do outro, tá? Prometo. O Alexandre também pediu uma música do Buena Vista Social Club e eu vou tocar Saludo Compay, de Compay II, um dos grandes mestres do som cubano. E é com Saludo Compay que eu encerro o programa. Muito obrigada a você que me acompanhou. Até a próxima. Um beijo. Curte a música. Tchau.